060 para 2000 pés, Boeing 737-800 da Gol. Você não pode fazer. Quanto cobra, prossiga? Trindade Salvador, Vitória, Upper Whisky 50, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, Eudes. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, transponder 5074 e o controle Salvador 120.8. Posse autorizado, Vitória, 360, aerovia Upper Whisky 50. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda, Eudes. O transponder é 5074 e o controle 120.8 para o azul 4089. Entendimento, conhece um ponto para pushback, acionamento azul 4089. Ciente 4089. Desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, XRI, dentro aí, 144. Mike de Lima, se tiver condições, voo Iduna, desça 2000 pés, ajuste 1017. Xanamia 315, desça para 4000. 4000 com 1.1763, 1.900. Autorizado direto, Juliette Santana. O 697, autorizado, descida até o 050. Até o 050, vou 697. Chega no 426, copiou? 426, repita a informação, por favor. 1426, 5106, o transponder chama controle 120.8. 426, transponder 5106, chamará o controle em 1208. Xané 6315, reduza para 220, desça para 3000. Reduzindo 220, 3000, 6315. 49, 3 horas e 50, corrigindo, 2 horas e 50, confirme a alternativa. Tá ok, a frequência está muito baixa, por gente faz só um check no equipamento rádio, entendi, 149 a bordo, 2 horas e não compreendi a alternativa. Ativa Recife, Serra Brava, Romeu Porto. Ok, Recife, autorizado táxi, Epátio, Índia, Alfa. No ponto de espera, pistão na 0, torre 118, direção 62, ajuste 1017. 1017, táxi, passe de alfa, 186, no ponto de espera, 806. Salvador Azul 4089, para pushback, acionamento, posição 3. Azul 4089, aguardar a passagem do Boeing da Gol, a sua retaguarda. Após ter livre acionamento, pushback em coordenação, quebra de sol, chama para o táxi. Após passagem do 37 da Gol, está autorizado a chamar para o táxi 4089. O 328, boa tarde, cheque o trem, o vento é 150 graus, meia dúzia de nós, Kenegal no 017, livre pouso na 10. Pouso livre na 10, trem baixado e checado, 328. Por gentileza, o paciente do horário de caos, poderia somente confirmar a saída para 3805? Sente Guarulhos, tem aprovado 340, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, na sua escuta, obrigado. Solo Salvador, Guarulhos 754. Confirme? É o Gol no 754, por gentileza, autorização nível 370, Campina Grande. Sente o Gol no 754, tem aprovado 390, Campina Grande, Upzulu 10, Provavelmente a saída será Pucas e Pá, ok? 2390, Pucas e Pá. Guardando, transporte no 104. É, sinal número 2 para 4. Sim. 721 no visual com o gol na final da 10? Positivo, já. Ok, após o pouso do colega, Lima tem o Web 6721. Após o gol, Lima tem 6721. Do Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 16, nível de voo 340. Série Tael, Leda, pós-Leda Bridge. Recorda pistão no zero, com primeira curva à direita. Transponder 5143. E o controle de Salvador 120, décima 8. Autorizado 340, Upper Zulu 16, Tael, Leda Bridge. 5143 no transponder, 1208, decola da 10 com curva à direita. Regimento, qual é o champanhe para pushback de acionamento para o TAN 3805? Chamar a puxa de acionamento. Salvador, boa tarde, 600. Está sempre da 90, aprovação para Natal. Um minutinho, cópia. Força Aérea 1426, Salvador. Força Aérea 1426, na escuta. Voe direto para Aracaju, para interceptar a aerovia. 1426, voará direto para Aracaju, para interceptar a aerovia. Pesador, da 3144. 3144, torre 186. A 6305 reduza para 1809. 180 para o 6305, é isso? Afirmativo. Reduzindo. Mike de Lima reduza para 1709. 1970, Mike de Lima. Pucas e Pá, curva esquerda após a decolagem. 5110 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 390 Campina Grande, Upper Zulu 10, decola saída Pucas e Pá, transponde 5110, controle 208, é o Golo 74. 5110. 5110, Golo 74. 1754, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamará. Gol 600, pronto para cópia. 600, pronto. Autorizado Natal, 370 via Pêzulo 10, subida Pucas e Par, curva esquerda, 5140 é o código, 1208 é o controle. 00, aprovado Natal, 370, 1010, decola Pucas e Par com curva esquerda, 5140 transponde, 1208 controle, 600, passou 9. Red, chama pra pushback acionamento. Liberou aqui. 3144, Interserra, baixar, checado, visual, LFX. Boa tarde, 3144, tem um Webjet iniciando a rolagem, aguarde pista livre para o pouso. O altímetro 1017 e o vento 140 graus, 5 nós. Guarda pista livre, está 1144 da TAM, livre pouso 1-10, permanece 1-4-0 graus com 5 nós, que legal no 0-1-7. Livre pouso, pista 1-0, TAM 3-1-4-4. Web 6721 decolou os 2-9, controle em 1-2-0, decimal 8, boa tarde. 2-0-8, obrigado, boa tarde. 6721 cruza 1500, transfere. 6721, contato radar, suba 330. 330, 6721. Gol 697, sob vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador e reduz para 190. Mantém proa, limite localizador, 190, nós, gol 697. Mike de Lima, chama a torre 186. Meia Lima, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, Papatanco. Mike, Índia Lima, estabilizado, sinal no zero, se autorizado, pouso no 7. 1-1-8, decimal 6. Controle, 6721. Prossiga. Solicita a prova de Abuco, senhor. Cheio, confia. Afirmativo, se autorizado, já entra numa base pela direita da 1-7. Ok, cancelado então o plano instrumento agora aos 3-1, autorizado o circuito pela direita da 1-7, reporte interceptando. Vai preparar Mike de Lima. Solo azul 42089, acionado pronto para o táxi, com 88 a bordo, 3:40, Fernando Confins. Táxi autorizado, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Índia e Alfa, ponte, espera a torre 286. Obrigado, excelência, agora. 4-4, no solo aos 3-1, ao livrar à direita, o solo 2-1, décimo 9. 19, boa. Portão 3, gente, 3-2-8. Putan, perdão, trip 5490, vento é 1,50 graus, 5 nós, livre decolagem da 10. Decolagem, aqui. Estão 3 no quadrado. 806 após 0-0. 806 após o trip e a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0. 08, o senhor teria condições de puxar a aeronave um pouco a retaguarda para possibilitar a entrada do tráfego da ATA? Afirmativo. Tá ok, obrigada, tá autorizado, champanhe estáxi. Torre 186-6315. 50 já. 4-4, informo que nesse momento o Gol está reiniciando o pushback, está ciente do seu tráfego e vai puxar a aeronave um pouco mais a retaguarda para possibilitar a sua entrada. Pode ingressar no pátio principal e o portão 08. Tá bom, iremos ingressar aguardando 083144. Estimativo. Boa tarde, é o trip 5489 de Posto Novembro. Pronto para a cópia quando disponível. Trip 5489, ainda não tem o plano do sistema, para que horas que é o plano? Que é o 05, se puder adiantar pelo menos a subida, agradeceria. Qual o destino? Vitória da Conquista. Árvore Elefa. Árvore Elefa, grato. 00 2-0-0, 4-0. O Mike Índia Lima no solo aos 3-3, qual o pátio de estacionamento? Localizador Gol 697. 697, torre 186. 186. Rumo 806, tá livre decolagem da 1-0, vento é 1-50 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem 1-0, voo 806. Abuco. 63-1-0, voo Abuco, 6721. Quero baixar a tela. Puxa 6315, o vento é 1-40 graus, 8 nós, o altímetro no 017, está autorizado o pouso na 10. Afirmativo, tem livre pouso na 1-806, decolou aos 3-5, controle em 1-20.8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, bom final de semana, até daqui a pouquinho. Aí, tá. Salvador, boa novamente, azul 4089, está na ponte da dona 0, pronto, ajusta a navegação. 230-1806. Obrigado, está agilizando após a passagem da Arroz da Bianca ali, mantendo a 0, na cidade de Natal. Oxalá 6141, sob vetor, vou na proa 195 e desça para 4 mil pés. Desça 195, descendo para 4 mil pés, qual seria o limite da proa? Limite 4 minutos nessa proa, em caso de falha, reassume na proa de Pelô. Limite 4 minutos nessa proa, em caso de falha, assume Pelô, Oxalá 6141. Torre 186. Pátio Índia Alfa no Ponte Pena 26, 1754. Guarde pista livre, Gol 697. 9. Oxa 63, 15, no solo aos 36, por gentileza, agilize a liberação direita, chame o solo em 121 decimal 9. Como é que você está livrando agora? 63. O azul 4089, o vento é 1,60 graus, meia dúzia de nós, livre de decolagem da 10. Livre de decolagem da 10, azul 4082. 4089. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, pro 4, vento. Frequência 12545. 426, chamará centro Recife 12545. Web 6721, chame Centro Recife, 12545. 2545, obrigado. Salvador, Chacarão 376, a gente mantém o nível 130. Sente, reporte, Conde. 376, para Conde. 1697, o vento é 1,60 graus, 5 nós, o altímetro no 017, está autorizado o pouso na 10. Livre pouso, Gol 4089, decolou aos 38, controle em 120 decimal 8, bom voo e boa tarde. 308, obrigado aí a agilidade, o 4089, tem um bom final de semana. Eu que agradeço, Azul. 754, ingresso à esquerda, tá ok? Curva à esquerda e prossegue na segunda direita, tá ok? Esse trechinho tá interditado. Tranquilo. Confirme a matrícula. Papá Tango Lima, ex-rei Charlie Fox. Lima, ex-rei Fox. O Gol 697 no solo aos 39, ao livrar à direita, chame o solo em 121 decimal 9 e tenha uma boa tarde. Livrar à direita no solo 219. Gol azul 4089. 4089, sobe a 360. 360, 4089, autoriza a voz direto da El. Trip 5490, sub mantenha o nível 090. 090 restrito, 5490. Afirmativo. 4089, pode voar, Dael. Autorizado, Dael. Obrigado. O 5490 restrito 90, voe direto Petrolina. Restrito ao 90, voando direto Petrolina, trip 5490. Afirmativo, informo o tráfego sua posição de 2 horas, 10 milhas, mantendo 105. Rumo sudoeste. Sim, 5490. Tô no meu Golfo pra Valência. Um minutinho, qual é? Meu Golfo, confirma o nível pra Valência. Gente. Meia, chame controle Aracaju 120 decimal 3. Como 376, chamando controle Aracaju 120 decimal 3. Gol 806, chame Recife 12545. 2545, 806, tenha bom final de semana. Este é o código 1208, é o controle. Meu Golfo, cotejamento correto, me confirme pátio e POB. Acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 18-6, Romeu Golfo. Boa tarde, voo 9924, formação Oscar. Voo 924, aguarde com a PMCO. Afirmativo, previsto por Caracaju. Afirmo. Obrigado. Voo 754 decolou os 42, o controle em 120 decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, 754. Controle em Salvador, é o gol 1754. 754, contato radar, será Puka. Puka, 754. Uma posição pro voo no 697, posição 5. Afirmo, tá sem sinalizador? Afirmativo. Foi Salvador, essa não é 6320, deixa eu passando 230, pois tá pronto mais. Visado Maceió 350, via Perlice 58, subida Pucaru, curva esquerda, 5141 é o código, 1208 é o controle. Então, subida agora 200, tráfego já ultrapassado, trip 5490. 5490. 1410, gol no 924. Correto, chama para pushback acionamento. É, 6141, desça 3 mil pés, Oceano 017. É 3 mil pés, 1017, Oceano 6141. Salvador, boa tarde, desça 3216, formação novembro, solicito Fortaleza, está pronto para cópia. Solidado Fortaleza 370, via Peso 19, Momo Frote a subida, curva esquerda, 5151 é o código, 1208 é o controle. Conforme Fortaleza 370, decola pista no zero, Momo Frote, curva esquerda após 5151, controle 1208, está 3216. Correto, chama para pushback acionamento. Usarei pushback acionamento, está 3216. Lima, X-ray Charlie, Salvador, Bahia. Papatango Lima, que foi Chami. Azul 4089, chama Recife na frequência 128, alterna 126. Desculpa, senhor, informação para o Azul 4089? Chama Recife, frequência 128.8, alterna 126.6. 288.266, é isso? Correto, bom voo. Obrigado, senhor, boa tarde, bom trabalho. Triple Papa Romeu Lima, prossiga. Está decolando Costa Azul, destino entrado forte, armazenado Mike Echo, acionado 0140 com 4 a bordo. Romeu Lima, excepto o plano? Afirmativo, 16 e 20. Que ainda não recebemos, sabemos que eu tenho o tipo de equipamento? Não, Romeu 44, senhor. Gente, Papa Romeu Lima. 500 pés, decolando Costa Azul, aciona o código 0133, reporte para o de Itapuã. 0133, vai reportar Itapuã, o Papá Romeu Lima. Autorizado ILS, pelo Xanaia 6141. Autorizado, desça 2000 pés, ajuste 1017, o Xanaia 6141. É 2000 no 017, autorizado ILS, o Xanaia 6141. 705, número 2, setor, aguarde. Ah, fui escuta. 1-6, chegada Mari, desse nível 060. Trip 5490, chama Recife, frequência 12545, alterna 1685. 2545, 2005, obrigado, boa tarde. Romeu Golf, tá livre acionamento, chame para o táxi. Localizador, Xanaia 6141. Xanaia 6141, complete LS, torre 186. Torre 1186, Xanaia 6141, obrigado, Seja. É. Papa Romeu Lima, para o cruzamento do campo, chame torre 186. 186 para o Papa Romeu Lima. Afirma. 186, grato. Trator de Salvador. Guardando sua decolagem, reporte para o início da decolagem, ok? Ok. Boa tarde, Torre de Salvador. Oxanai 6141, meia milha de Libra. Oxanai 6141, está autorizado o pouso na 10, cheque o trem, o vento é 140 graus, meia dúzia de nós, que negamos 017. Gente, ajustado 1017, trem embaixo travado, livre pouso, pistão no zero, Xané 6141. Torre Salvador, muito boa tarde, o triplo Papá Romeu Lima na vertical de Itapuã para cruzamento do campo. O triplo Papá Romeu Lima vai manter a linha do litoral, cruzar a final da 35 e aguardar para o cruzamento da 1028. Então o tráfego na final da 10 é um Avianca, um Airbus da Avianca a 4 milhas da cabeceira 10. Ciente do tráfego da 10, está autorizada a 35, vai aguardar para cruzar a 10028, o Papá Romeu Lima. O Xanaia 6141, reforma um helicóptero, um Robson 44, setor sul, está sobre o farol Itapuã agora, mantendo a linha do litoral, aguardando a sua passagem para o cruzamento do campo. Ciente, 6141. O código é o 5162 e o controle 1208. Ciente, reporte localizador. Pode estar, PDS 2000.